mexer. Eu quero ver você dançar. Eu quero ver você se remexer. Eu quero ver você se rebolar. Remexendo toda, toda, toda, toda, toda. Remexendo toda, remexendo toda. Remexendo toda, toda, toda, toda, toda. É pra dançar, é pra dançar. É pra dançar, é pra dançar. É pra dançar, é pra dançar. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Remexendo toda, remexendo toda, remexendo toda, toda, toda, toda, toda.